viola, vai Paulinho da viola, vai o Marcinho da Vila, Aniceto e o Darcy. Vai o Xangô, vai Padeirinho e Joãozinho, eu também sou partideiro, eu também tenho que ir. Vai pro lado de lá, vai pro lado de lá. Viola mané, pega na sanfona de ião, pro modo mostrar como é que se brinca no nosso sertão. Afina viola mané, pega na sanfona de ião, pro modo mostrar como é que se brinca no nosso sertão. Pra comer eles mastiga, eu como sem mastigar. Pra cantar eles imagina, eu canto sem imaginar. Afina viola mané, pega na sanfona tia, pro modo mostrar como é que se brinca no nosso sertão. Comer eles mastiga, eu como sem mastigar. Pra cantar eles imagina, eu canto sem imaginar. Afina a viola mané, pega na sanfona de ião, pro modo mostrar como é que se brinca no nosso sertão. Afina a viola mané, pega na sanfona de ião, pro modo mostrar como é que se brinca no nosso sertão. Sob a luz de um lampião, com cueca e pandeiro, amor.

a polícia vier que souber, quem faz a casa pra homem é mulher. Quando a polícia vier que souber, quem paga a casa pra homem é mulher. Quando a polícia vier que souber, quem paga a casa pra homem é mulher. Muqueca de Siri. Do meu desejo, eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo. Na matemática, do meu desejo, eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo. É assim, vou vivendo na natureza selvagem dessa paixão, que é o império da beleza, que é ferro e é fogo, que é barra pesada pro meu coração. Na matemática diz no meu desejo, eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo. Sempre ali, sempre ali no meu caminho, quero sentir todo o seu carinho. É assim, vou vivendo na natureza selvagem nessa paixão, que é o império da beleza, que é ferro e é fogo, e é barra pesada pro meu coração. Na matemática do meu desejo, eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo. Esse samba vai lá pra rapaziada da garganta do Imirim. Ô, oh, salve. Mas, ô Leandro, diz aí, velho. Isso aí foi verdade mesmo ou é conversa pra boi dormir? Lorota nada, Zeca. Garotada foi lá jogar um fliperama. Tava lá o português raspando a validade do ex. É amor. Mesmo? É mesmo. Português salafrário. Essa fortuna com sinuca e pão francês. Seu Zé, por esta soma é uma insensatez. Ninguém gasta essa fortuna com sinuca e pão francês. Como é que é, Zeca? O cara do bar raspou a validade do leite, marcou na conta 3 quilos de farinha, 1 litro de azeite que eu nem levei. E como todo fim do mês, o meu salário quase inteiro vai pra mão do seu Zé Português. Levou a fatura na casa de Dona Jandira, que aos gritos cobrou do marido o que ele fez. Queria saber como pode uma criatura beber toda aquela cachaça de uma só vez. Mas ele em sua compostura foi sem timidez. É que eu bebo de uma em uma e ele marca de três em três. Mas ele em sua compostura foi sem timidez. É que eu bebo de uma em uma, mulher, e ele marca de três em três. O cara do bar, o cara do bar, as boas validade do leite, é. Marcou na conta 3 quilos de farinha, 1 litro de azeite que eu nem levei. E como todo fim do mês, o meu salário quase inteiro vai pra mão do seu Zé Português. Qualidade do leite. Que coisa feia, marcou na conta 3 quilos de farinha, 1 litro de azeite que eu nem levei. Ai, não. E como todo fim do mês, o meu salário quase inteiro vai pra mão do seu Zé Português. O cara do bar, o cara do bar, as boas validade do leite, marcou na conta 3 quilos de farinha, 1 litro de azeite. Fico a noite inteira no fim, não dou sorte com ninguém. Mas eu vou num canto, vou num pai de santo, pedir qualquer dia que me dê uns passes, uns banhos de ervas e uma guia. Está aqui o endereço, um senhor que eu conheço me deu há 3 dias. O mais velho é batata, diz tudo na exata, é uma frase em Caxias. Mas eu vou num canto, vou num pai de santo, e de qualquer uns passes, uns banhos de ervas e uma guia. Está aqui o endereço, um senhor que eu conheço me deu há 3 dias. velho é batata, desculpe, mas a é uma casa em Castilho. Mesmo dia que passei numa skinny jeans em um despacho, entro no samba, meu corpo tá duro, bem que procuro a cadência e não há. Meu samba e meu verso não fazem sucesso, há sempre um porém, vou a gatinheira, fico a noite inteira no que não dou sorte com ninguém. Mas eu vou num canto, vou num pai de santo, de qualquer dia, que me dê uns passos, uns banhos de erva e uma guia. Está aqui o endereço, um senhor que eu conheço, me deu há 3 dias. O mais velho é batata, diz tudo na estrada, é uma casa em Caxias. Lá do lado, Moqueca de Siri. Martinho da Vila, deixa a fumaça entrar. Candeia, vai pro lado de lá. Ismael Silva, afina a viola. Clara Nunes, bafo de boca. Gracia do Salgueiro, pagode do Gago. Zé Ventura, quando a polícia chegar. Jorge Maltner, a matemática do desejo. Vê Coelho, Zé Cavaleiro, o cara do bar. Música que chegou pelo meu filho Bernardo. Roberto Silva, pisei no despacho de Geraldo Pereira. E no fundo estamos ouvindo a orquestra de ukuleleis da Grã-Bretanha. É mole? A Marcha das Valquírias e depois uma música do Hawking, Silver Machine, com a voz de Cléo Cavalcante, ensinando todo mundo a construir um catavento. Deixa a Moqueca de Siri, troca uma ideia. moqueca@riseup.net, nosso e-mail criptografado. Use software livre, dê um chute nos bagos da Microsoft. Sopro, um giro. O impulso com o indicador, outro giro. Antes, Cléo pintou pequenas bolas feitas sardas no papel vermelho quadrangular. Na dobradura, marcou as diagonais para seguir tesourá-las até quase dividir o quadrado em 4 triângulos idênticos. Assinalou um ponto na união das dobras e ali foi intercalando as pontas bipartidas das arestas. Essa sim... Essa não. Uma gota de cola fixava cada ponta que a mão esquerda entregava aos cuidados da direita, até juntar as 4 grimpas em definitivo com o auxílio de um percevejo. Este, fixado levemente ao graveto, amparava o mais novo amigo de Cléo, o catavento. I got a silver machine. sequestra com sentido. Melhor que nada é o fim, xingado até pelos mendigos. Não vejo mais saída, porque foi que eu me elegi. Se for solto com vida, vou pro exílio em Paris. Nas ruas do Leblon, um grupo fez o seu voodoo. Na cabeça ecoou o som: ei, Cabral, vai tomar no cu. Cadê meus amigos, a Dilma e o Paz? Estão tão sumidos, com pezão atrás. Se o Rio é isso aí, o importante é o Cabral reprimir. Mas eu estou aqui, e onde está o Amarildo? Não bastam os bebês, se a farda esconde o bandido. O Rio precisa. Era pra ser de Várzea, de Fizera e Taquerão. Era pra ser Pelota, Pelada, Pedala, Pelé, projeto de pátria, bola no pé. Mas virou o World Cup. Pro elenco de estrelas, investimento estratosférico. Não sei mais o nome dos teus astros, por isso escalo o que vejo no estádio. Fiat na zaga, Adidas pelo meio, BR cruza pra Unibed, olha esse Toshiba, lá vem Habib chegando e é gol! Linhas aéreas inteligentes. Nesse passe e repasse, a bolada some num passe de mágica. Em campo são 11, mas a ordem vem do banco. Apararam a grana do gramado pra debaixo do tapete. O chapéu virou cartola, não sei o que fizeram do coelho nessa história. Teu estádio vale mais do que qualquer escola. Professor Bentá pago é o técnico dessa palhoça. Enquanto isso, os meninos só usam caneta na hora de fazer gol de letra. Aos 48 do segundo tempo, mais 2, 3 milhões de acréscimo por alguma entrada ilícita ou falta de planejamento. Meio de campo tá armado, com canhão, tiro de meta, para silenciar quem, do lado de fora, protesta. Carrinho, só blindado. Motocicleta, envenenada. Só senta na arquibancada quem tem cartão amarelo. Visa, Mastercard ou Cielo, de Tupi. Só organizada. Tua língua oficial é Real Madrid. Sócrates virou autoajuda. Casa Grande voltou pra senzala. Teus ídolos não têm mais raiz. Minha terra tinha Palmeiras, onde cantava galo, gavião, periquito. Terra de todos os santos, de São Paulo a Santo Expedito. Era pra ser Fla-Flu, botando fogo nos esportes. Era pra ser Grêmio de todas as sortes. Mas teu cruzeiro aponta pro hemisfério norte. Tu só quer saber de ser alta astral. Tua vitória é internacional. Se esse é o país do futebol, eu penduro minhas chuteiras. Enquanto esse grito preso na garganta for motivo de pranto, eu abandono meu manto e espero voltar do vestiário do futebol primário. Que sem empreendedores, fazer de todos nós libertadores. E esse jogo tá um osso, é um mango que tem caroço. E é preciso desembolar. Mego se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima. Oi, com a cabeça dá. Você me diz que esse goleiro é titular da seleção. Só vou saber, mas é quando eu chutar. É cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, melhor se cuidar. no campo do adversário. É bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Perguntei, Matilda, neguinhei, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Neguinha lá, Matilda, vamos lá, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, é Matilda, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Matilda, everybody, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Eu sou marrom e não preciso de apresentação, já estou com boa cotação. Só mudei a roupagem, aproveito de passagem para esclarecer. Não estou afim de aparecer, quis sair da rotina, só pra ver o bicho que vai dar. Vocês vão ter que me aturar, vou segurar minha barra, pois tem gente que se amarra se eu cair do degrau. Depois vão me meter o pau. Já estão falando que eu peguei o bonde andando e vou me machucar, que eu só estou me exibindo, mal entrei, já fui saindo só pra me mostrar. Mas não é nada disso, estou aqui sem compromisso, eu não pretendo mudar. O break é só pra variar, saiu com a bola rolando, me sacudo e vou sambando, pois eu sou marrom e já nasci com esse dom. Sempre sei o que faço, quando chego no pedaço nunca me dou mal, pois sei que sou bem musical. Não quero ser favorita de fã clube, faixa e fita, ganha festival. Também não sou dominada pela máquina montada que desgaste e consome. Eu não quero só ter nome, sacudindo a poeira vou mantendo a dianteira sem chicotear. Correndo a senda pra ganhar. Mas eu não posso esquecer essa figura tão original, aquele que é mesmo tal, sempre fazendo visagem, ensinando malandragem, cheio de moral. Eu nunca vi uma coisa igual, mas eu também estou na minha. Eu vou até o fim da linha e sei que vou chegar. Segurar. Quero jogar de primeira e tabelando com Moreira, sei que vou matar. Se eu cair, você me ajuda a levantar. Olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você não tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora, eu quero dar um fora. você, venha comigo. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. Eu quero que você. Ela é o meu amor. temos guerra, ah, ah, ah, ah. Mas só se não fizer sol amanhã. E se chover também, eu não vou ficar em casa, pois eu não estou aqui para pegar uma gripe danada. E no fim da semana eu não poder ir ver a minha namorada. E no fim da semana eu não poder ir ver a minha namorada. E guerra, ah, ah, ah, ah. Queremos guerra, ah, ah, ah, ah. Pra brigar com a minha sogra, que ainda não sei porquê não gosta de mim. Eu sou um rapaz considerado simpático, chego a ser até adorado pela minha querida mãe, que desde pequenininho me ensinou que é carinho, como é feia a guerra, como é lindo o amor. Que desde pequenininho me ensinou o que é carinho, como é feia a guerra, como é lindo o amor. Guerra, ah, ah, ah, ah, é um só momento, depois da guerra vem o esquecimento. Guerra, ah, ah, ah, ah, é um só momento, depois da guerra.

Lá do B do Muqueca de Siri. Nos manda emoções. Essa música é pra ninguém esquecer do Sérgio Cabral, filho. Com poesia de Luísa Romão, falando sobre futebol, sobre a Copa do Mundo, sobre a mercantilização de um sonho infantil. Gonzaguinha, Geraldinos e Arquibaldos, Alcione, Eu Sou Marrom. Esse é um pedido, essa música a gente está repetindo, sem esquecer que Alcione fez jingle pro Pezão, como Jorge Ben, que também rolou, com A Minha Menina. Entre essas duas faixas, teve Celso Fonseca, Você Não Entende de Nada. Aí Gilberto Gil, Queremos Guerra, Wagner, Serenão na Madrugada, Sérgio Sampaio, Polícia Bandido, Cachorro Dentista. No fundo estamos ouvindo Baden Powell com Vinícius de Moraes, Labareda. Muqueca de Siri é um programa de rádio livre que vai ao ar para Barcelona pela Rádio Bronca, para Granada pela Rádio Almaina e é distribuído também através de podcast pelo endereço muquecadesiri.podomatic.com. Nosso e-mail para contato é muqueca@riseup.net. Nós temos uma carrapeta itinerante. Você pode contratar para o seu evento, para a sua festa, sonorizar o seu bar, o seu restaurante, a sua casa, a sua vida, na rua, na chuva ou na fazenda. Logo voltamos com mais. Tenham todos um excelente ano. Muqueca de Siri.